Rádio Lama, por uma comunicação livre e popular, 88.1 FM, aqui na Zona Oeste da cidade do Recife. Estamos aqui em mais um programa Não Vai Ter Copa, Revocultura. E a temática de hoje é sobre o comércio informal, esse comércio que está historicamente ligado à cidade do Recife. Nas ruas, nos transportes coletivos e nos bairros, temos a presença marcante das trabalhadoras dos comércios não regularizados pelo Estado. Quais são os motivos dos ataques diários a essa categoria? Por que o governo quer acabar com o setor que emprega tantas pessoas? Higienização social, Copa do Mundo, racismo. Para dialogar sobre estas temáticas, traremos o Sindicato dos Comerciantes Informais, o Sintrace, e suas principais reivindicações, como o shopping popular no terreno do Marista. Valeu! Voltando com o programa do Revocultura, ocupando os ares e o seu juízo pelo direito à sua e à nossa comunicação. Dona Maria, que há 31 anos trabalha na frente do Colégio Diário Pernambucano aqui no Engenho do Meio, ela vai contar um pouco da sua história de luta e de trabalho. Por favor, Dona Maria. Boa noite. Quem fala aqui é Dona Maria do Tarmo. Eu trabalho há 31 anos na frente do Diário de Pernambuco, na escola. E hoje, sem nenhuma documentação, chegou para mim a prefeitura e vieram retirar o meu comércio. Eu quero saber como é que fica a minha história, como é que eu vou continuar trabalhando. Por quê? Eu tenho 4 filhos, apesar de já ser grande, mas eles precisam de mim. Eu sou uma viúva e não tenho pensão. Estou precisando realmente de trabalhar, mas desse jeito, do jeito que a prefeitura faz, o governo do estado, as coisas ficam difíceis para poderem trabalhar. Eu preciso do meu trabalho, mas ter uma localidade, eles podem botar o comércio numa situação que a gente possa ser legalizado. Eu pagava luz, pagava impostos e pagava água. Mesmo no meio da rua, arrestado, assalto, arrestado a tudo. E daí eu preciso de trabalhar. Quero saber como é que fica a minha situação. Entendido? Então, eu vou passar a comunicação para o meu companheiro. E agora vai falar aqui Peloto, nosso camarada do comércio ao redor da Federal, que já está no processo de luta aí há alguns anos aí, quando começaram a remover o pessoal das clínicas. E aí, Peloto, conta um pouquinho desse histórico aí pra gente. Boa noite a todos. Não sei se é uma alegria, ou se nesse momento é um momento de dor para mim, porque como você escutou, Dona Maria acaba de relatar aqui mais uma vez a prefeitura na sua atitude covarde, uma atitude de ditadura novamente depois de mais de 30 anos voltando a ser colocada, imposta pelo seu prefeito, da sua equipe, João Braga, seu governador, que hoje é um partido só. E hoje, assim, é muito triste para a gente que vive do comércio formal isso que está acontecendo. Como falou o Fernando, meu nome é Beloto. Eu tenho uma barraca na frente da Universidade Federal de Pernambuco, há 23 anos, que sou comerciante naquela área, e há 4 anos atrás, exatamente na quinta-feira, após a quarta-feira de cinza de 2010, aonde a gente teve o desprazer de mais uma vez ser surpreendido com a atitude de ditadura da prefeitura, onde nós perdemos naquele exato momento 8 barracas. E aí começou a luta, aonde a gente não podia mais ficar de braços cruzados, aonde a gente não podia deixar com que o poder ele pudesse agir da forma que ele acha que deve agir, sem conversar com o seu povo. Então lá a gente criou naquele exato momento uma associação chamada União dos Barraqueiros da Universidade Federal de Pernambuco. E vendo que o povo, quando se une, se tem força, vendo que a unidade gera uma garra maior e nos traz vitórias. E foi assim que tudo começou. De lá a gente partiu, companheiros nossos também sofreram várias ações em hospitais, tipo Hospital Getúlio Vargas, Hospital H.Menon Magalhães, Hospital Oswaldo Cruz, Hospital aqui Barão de Lucena, e aí a gente desceu para ajudar, e mais uma vez essa unidade dos companheiros de começar a entender que tá na rua não é feio, que tá na rua não é uma falta de direito, mas tá na rua é uma busca e uma maneira de sobrevivência, porque se a gente hoje vive na rua é porque o Estado ele foi omisso, porque não existe políticas públicas voltadas com interesse social, que quer realmente capacitar trabalhadores e trabalhadoras, capacitar pessoas para que tenham uma vida melhor. Então, por falta de oportunidade, a gente vai para a rua buscar a nossa sobrevivência. E aí, como eu tenho relatado, ser comerciante informal não é uma questão só de necessidade, também é um dom. Porque viver de comércio informal não é fácil. Viver de comércio informal é muito difícil. Todo dia você mata um leão para se alimentar de 1 quilo de carne. Então, a gente vê que, mais uma vez, a prefeitura, ela covardemente, de uma forma arbitrária, de uma forma de ditadura, através da Secretaria de Mobilidade e Controle Urbano, através do senhor prefeito Geraldo Júlio, governador Eduardo Campos e toda a sua equipe, persegue trabalhadores e trabalhadoras. Então, hoje, nós formamos um sindicato que se chama Sintras, sindicato que representa, luta e defende essa categoria. E hoje a gente está sofrendo não só perseguições políticas, mas estamos sofrendo também ameaças. Até mesmo alguns companheiros, nosso presidente e outros companheiros, receberam algumas mensagens onde dizia que o nosso momento está chegando, e onde são mensagens que dizem que a qualquer momento a gente pode perder nossas vidas. Mas que isso aí, pessoal, isso não é de assustar, porque a gente sabe que a gente está pelo caminho certo, porque quando o povo se une, quando a gente começa a se unir e busca gritar que nós temos direito, porque a Constituição, que é o regimento maior de nossa lei, a Constituição Nacional, ela nos garante que nós temos direito a trabalho, saúde e educação. Então, quando isso não acontece, quando o Estado, que é responsável por nós, quando o município que é responsável, que é a prefeitura, que é o governador, ele não dá a gente busca viver das ruas, das calçadas, das avenidas. Sem esquecer também que Recife é uma cidade histórica no comércio informal, né? Porque já existia o comércio informal aqui desde o começo, do começo da sua fundação. Quando se pensou na cidade de Recife, já existia o comércio mercantil, o comércio de troca-troca, de trocar de mercadoria, de vender mercadoria no porto. Então sempre existia o comércio informal. E outra, a gente só não quer, a gente não é contra a mobilidade, a gente não é contra a organização das ruas, a gente só não aceita essa forma hoje que a prefeitura trabalha. Uma forma onde a prefeitura tenta, porque ela está tentando. Mas, se Deus quiser, a gente vai conseguir reverter essa situação. A gente vai conseguir levantar esse povo. Porque o comércio, hoje somos mais de 25 mil comerciantes informais aqui no estado de Pernambuco. Só em Pernambuco. Só em Recife, na realidade. Né? Então a gente precisa se unir como categoria, a gente precisa dizer esse governo, precisa dizer esse ditador que é João Braga, Geraldo Júlio, Eduardo Campos, precisa dizer: nós não aceitamos essa forma que vocês estão fazendo conosco. E ainda vai para a mídia dizer que nós somos lixo, que nós deixamos a cidade feia. E se esquece que a gente, que nossos pais, nossos avós, que nossa família, nós somos construtores dessa cidade, dessa terra que se chama Recife, que se chama Pernambuco. Então, por isso que nós somos aqui, para dizer que não vamos parar de lutar, não vamos parar de exigir o nosso direito, que é direito a trabalho. E outra coisa, nós não somos contra, como dizemos, a organização da cidade. Agora, nós não podemos aceitar essa forma pela qual está sendo feita. Chegando nas barracas sem notificar, sem mostrar uma solução para essas famílias como Dona Maria e outros companheiros de Casa Amarela, Cidade Universitária, o FPE, os hospitais, ruas e vielas, avenidas e becos dessa cidade, aonde a gente não pode chegar, companheiros e companheiras, mas que a prefeitura chega e arranca os equipamentos de trabalho desses trabalhadores e trabalhadoras, sem dar possibilidade nenhuma de ganho de vida. Então eu pergunto, tem naqueles carros de polícia, e a gente pode observar o nome Pacto pela Vida, que pacto é esse? Que pacto é esse? Que pacto é esse do governo do estado? Pacto pela Vida, que pacto é esse? Então nós, como sindicato, nós estamos aqui para lutar juntos, companheiros, mas nós só somos fracos. Precisamos da compreensão e do apoio de todos vocês. Tá na rua, companheiro, não é feio não. Feio é o que eles estão fazendo conosco, roubando os nossos equipamentos, perseguindo os trabalhadores e trabalhadoras, sem dar a nós possibilidade nenhuma de trabalho, sem mostrar para a gente solução. E a gente tem sentado com essa turma, porque a gente tem exigido deles, temos feito protestos, e a gente tem mostrado a ele que tem solução. Nós, do Sintrace, tivemos em São Paulo, alguns dias atrás, tivemos em Brasília, João Pessoa, tivemos no Rio, tivemos em Maceió, tivemos em Natal, e a gente vê que existe shoppings popular, existe praças organizadas para o comércio informal, e tem dado super certo. E eu pergunto, por que lá no Recife Antigo, naquele grande pavimento que está sendo construído, não pode ter uma praça organizada e aberta para nós que somos comerciante informal poder vender nossas mercadorias, poder trabalhar? Por que que nossa cidade não pode ter um shopping popular? Por que que as ruas e avenidas com mais de 3 metros de calçada não pode ter um equipamento legalizado e padronizado? Então, companheiros, estamos juntos para lutar. Estamos juntos para fazer com que o nosso trabalho, fazer com que a nossa categoria seja respeitada e seja olhada com dignidade. Porque nessa gestão, infelizmente, outra coisa que fique bem claro, nós não temos partido político. Não temos partido, para depois dizer porque está perto da eleição, a pessoa pode dizer, esses caras estão usando da eleição porque não temos partido político. Nós estamos aqui para defender o direito que é nosso, que é o direito de trabalhar. Nós temos o direito de trabalhar, porque a Constituição nos garante isso. Então, meu nome é Beloto, eu faço parte do Sintrace, Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Comércio Formal do Recife. O nosso telefone do sindicato, para todos aqueles que têm necessidade, que estão passando por dificuldade, é 8628-2665, repetindo, 8628-2665. E você também pode entrar em contato conosco pelo 8550-3822, 8550-3822. Você pode falar com o Beloto, pode falar com o Severino. E vocês podem ligar também para a Rádio Lama aqui, os meninos da Rádio Lama, que eles têm contato, nosso contato, né? E aí você, é aquela coisa, companheiro, não deixe tirar de você um direito que é seu, que é direito a trabalho, companheiro. Então é isso aí. Estamos juntos nessa luta, estamos firmes com vocês e vamos à nossa vitória, companheiros. Companheiros, mais uma vez nós perdemos um equipamento de trabalho. Quando eu digo a você, dói, Dona Maria, quando a gente escuta que um companheiro perdeu uma barraca, porque a gente sabe o que é isso. Mas a luta continua, Dona Maria, a gente vai vencer, em nome de Jesus, se Deus quiser. Só lembrando aí, quem quiser participar do programa pode participar pelo telefone aí, pode buscar informação sobre o Sintraça também com a gente do Lama aqui. Vou passar o telefone do Lama, é 3127-2562. Repetindo, 3127-2562. Pode participar do programa, ligar, mandar sugestão e também pedir contato, suporte para entrar em contato com alguém de qualquer movimento que tenha participado de algum programa aqui. No caso agora o Sintraça. Agora vou passar para os camaradas aqui de Casa Amarela para eles contarem um pouco da situação por lá. Fazer um histórico aí, como foi, chegou a chegada da intimação e tal, como é que tá a situação lá agora. Boa noite, meu nome é Joseane, eu sou trabalhadora informal da Feira de Casa Amarela, né, do entorno de Casa Amarela, em torno do mercado público. E eu quero dizer que também estou na luta, junto com o sindicato, junto com meus outros companheiros barraqueiros, né, comerciantes informal, para conseguir continuar trabalhando. Porque nada mais a gente quer. A gente quer trabalhar para ter o nosso sustento, continuar dizendo, como eu tenho dito nas ruas, que o comércio informal é que movimenta o comércio informal. Todos nós, trabalhadores de comércio informal, temos contas a pagar, nossas contas continuam chegando e a Prefeitura do Recife, sabiamente, recebe nossos impostos. Porque se ela não quer que nós trabalhemos na rua, ela podia isentar também de nós pagarmos os nossos impostos, como energia, água, IPTU, porque eles não sabem pensar em dar trabalho digno às pessoas, porque eles acham que nosso trabalho não é digno, mas como o companheiro Beloto estava dizendo, trabalhar na rua não é fácil, é difícil, certo? Nós já trabalhamos na rua há mais de 18 anos, eu tenho um comércio informal, trabalho com conserto de óculos e chaves, né? E a gente pensa que tem solução, mas só que a solução que nós mostramos para eles, eles não querem, porque eles alegam que o entorno da Feira de Casa Amarela está uma favela, mas quem fez a favela foi as próprias prefeituras passadas, porque foram tiradas as barracas da restauração, do Hospital Agamenon, né? E foram colocados todos em torno do pátio da Feira de Casa Amarela. E isso foi se acumulando. Tiraram há menos de 2 meses de barraca da frente do Colégio Dom Vital e colocaram no entorno da frente de Casa Amarela. E agora eles alegam que está uma favela. Só que essa favela, quem construiu foi eles. Tá entendendo? Então, eles, para tirarem a gente, eles têm que colocar a gente num lugar digno para que a gente possa continuar prestando nossos serviços, para que a gente possa continuar tendo nosso sustento. Não é possível que eles não tenham um mínimo de sensibilidade em saber que nós somos seres humanos, precisamos de trabalhar, temos direito ao nosso trabalho digno, temos famílias, temos que sustentar nossas famílias, nossas casas. Continua chegando conta de energia, continua chegando a continha de água. E eles não querem saber se vai ser paga antes ou depois, eles querem que seja paga. Porque hoje em dia, se nós atrasarmos 15 dias, a própria CELP está mandando mensagem até pelo celular. A Compesa também. Então, se eles querem que a gente cumpra com o nosso direito de cidadão, eles também têm que cumprir com o dever deles. Com nós, povo, que colocamos eles no poder, né? Damos a ele o pão deles, porque o pão que eles ganham, o salário deles, é colocado do nosso bolso. Somos nós que colocamos ele lá. Infelizmente, quando eles chegam nas ruas e em torno das feiras, junto aos barraqueiros, apertando a mão de todo mundo, sorridente, prometendo, eles prometem coisas maravilhosas. A prefeitura diz que trabalha para o povo. Ela não trabalha para o povo, ela trabalha contra o povo. Contra aquele povo que votou, que se arruma, que coloca sua roupa, que paga sua passagem, que perde metade do seu domingo e vai votar. Certo? E somos obrigados a votar. Nós não temos o direito de escolher se queremos votar. Nós somos obrigados. Então, por essa obrigação, nós também temos que lutar por nossos direitos. Nós temos direito à saúde e sabemos que a saúde em todo o Brasil é precária, é horrível. Nós temos direito à escola. Nossos filhos não têm escolas dignas, não têm merenda escolar digna. Nós temos direito, eles dizem, e a Constituição defende, a nossos filhos terem creche para que os seus pais trabalhem. E sabemos que não existe creche suficiente. Muitas mães, muitos pais deixam seus filhos só em casa, correndo risco para poder ir trabalhar. E eles não percebem que ele, cada vez mais, com seus atos árbitros, cada vez mais duro, né? Eles estão prejudicando cada vez mais as pessoas, mais aquele povão, que era com o povão, que eles vão atrás de voto. Porque não são as pessoas de classe média alta que dão o poder a eles. É nós, o povão. Estou aqui e vou continuar lutando pelo direito do meu trabalho. Sou Joseane, comerciante do entorno da feira de Casa Amarela, do mercado de Casa Amarela. E estou há 18 anos trabalhando na rua e vou continuar lutando para ter o meu trabalho digno, respeitado e defendido. Eu sou comerciante de Casa Amarela, sou Edilson Miranda, conhecido como Chaveiro do Amor em Casa Amarela. E a pressão que a prefeitura está nos dando de tirar nossos trabalhos, isso já passou até de terrorismo. Isso não existe, tirar o direito de trabalho. Eu trabalho há 18 anos também na feira. E estou indignado porque eu tenho minhas contas a pagar. Eu tirei uma caixa pela Caixa Econômica Federal, uma casa. Eu tenho empréstimo que eu fiz pela Caixa Econômica Federal. E aí, quem é que vai pagar minhas contas? Essa prefeitura aí? O governador do estado? Isso é uma pouca vergonha que esses caras estão fazendo com o povo do centro de Recife inteiro. Essa prefeitura junto com esse governador aí. E isso aí, já vi tanto pai de família aí chorando por conta desse prefeito, esse Geraldo Júnior, João Braga e o governador. Na verdade, quem manda na prefeitura é o governador. Quer dizer, é o governador que está mandando tirar tudo, junto com a prefeitura. E, gente, eu não sou muito de falar não, mas eu vi muito pai de família já chorando. Vamos fazer protesto. Se puder, a gente vai tocar fogo em pneu de novo. Naquele centro de Casa Amarela, de novo, outra vez. Uma boa noite, muito obrigado. Meu nome é Edilson. Vamos agora soltar uma musiquinha aí. Já, o... A Revocultura, o programa Não Vai Ter Copa, volta com debate aí sobre, tocando mais questões aí do comércio formal. Lá vai, João Donato pra vocês. We'll be right back. Como é o nome de vocês? Meu nome é Felipe. O meu é Anderson. E aí, vocês trabalham aqui na região, aí o Protege hoje está sendo porque intimaram vocês tirarem urgente as barracas. Como é que dá esse processo aí? Esse processo, ele quer tirar o nosso trabalho. Nós somos jovens trabalhadores. E se sair nosso trabalho, como é que nós vai ficar? Quando a pessoa está no mundo fazendo o que não deve, ele não quer prender a pessoa. E quando a pessoa está trabalhando? Eu gostaria de saber porque é o seguinte: se a gente trabalha, o prefeito acha ruim. Se a gente tá fazendo coisa errada, eles acham ruim, quer botar a gente pra dentro da cadeia. Se a gente tá trabalhando, ele quer o quê? Quer tirar nosso trabalho por quê? Eu gostaria de saber isso. Eles são simplesmente um trabalhador. Por que eles não vão atrás de uma pessoa que vende tráfico, drogas? Por que eles não vão atrás dele? Por que eles não acabam com isso? Quer acabar com a coisa que a gente tá ganhando nosso pão de cada dia, humildemente trabalhando e ganhando o nosso suor. E a galera chegou e mandou sair. É isso mesmo, mas isso tudo tá acontecendo por causa da Copa, porque eles querem ganhar dinheiro nas custas da gente, querem tirar o nosso trabalho da gente por causa dessa Copa aí que tá chegando, quer tirar o nosso trabalho, e como é que nós vamos ficar? Nós vamos roubar os gringos? Eu só queria deixar só um recado pra Geraldo Júlio. Geraldo Júlio, vem carregar a frente e limpar a feira com nós, gari safado. Ô, vem vender macaxeira e banana pra tu ver o que é bom trabalhar no sol o dia todo. É, pra ganhar 20 reais, 30 reais, tu ainda quer tirar nós da rua, calma aí, da safado. Rádio Lama, por uma comunicação livre e popular, 88.1 FM, aqui na zona oeste da cidade do Recife, que vem ocupando os ares para garantir o direito à comunicação em torno da ação direta. É isso aí, galera, nós estamos aqui, mais um programa Não Vai Ter Copa, e vamos debater agora as consequências que a Copa do Mundo vai trazer para a nossa cidade e para o país como um todo. E aí, quem deseja aí começar? Boa noite, gente. Com vocês de novo, Joseane, comerciante informal do bairro de Casa Amarela. Eu acho que essa Copa só veio com negatividade. O evento pode ser bonito e valorizado pelos ricos, né? Porque para nós, população humilde, ela só veio a nos prejudicar. Primeiro, eles querem mostrar uma cidade que na realidade não existe, que é uma cidade sem comércio informal, para que durante um mês, as pessoas passem e vejam uma cidade sem barraqueiros na rua. Só que depois da Copa, nós aqui só teremos três jogos. Aqui na cidade de Recife, nós só teremos três jogos. E não vem esse turismo todo para cá. Nós temos o ano inteiro com turismo nas praias, porque temos praias belíssimas. E nunca o comércio informal prejudicou, porque até os turistas, eles gostam de ver os mercados públicos, as feiras livres, porque lá eles encontram coisas diferentes, frutas, muitas coisas exóticas que nos seus países ou na sua cidade não tem. Só que o governo, ele não pensa dessa forma. Ele não está vendo. Ele acha que o turista, quando chegar no centro da cidade do Recife ou nos bairros em torno, eles vão ver aquilo vazio e vai achar que a cidade é uma beleza. Mas a cidade está sendo uma beleza por pouco tempo. Porque enquanto os turistas dão impostos para o governo por causa dos hotéis, das pousadas de luxo, nós estaremos em casa com nossos filhos com fome. Quando um filho da gente pedir um pão ou um biscoito, o que é que a gente vai dizer? Que foi Eduardo Campos que tirou o nosso trabalho? Como essa criança vai entender que o seu pai não está mais saindo para trabalhar, porque a prefeitura terrorista, intransigente, não deixa mais seu pai ou sua mãe ir para a rua ganhar o dinheiro para comprar o seu biscoito, o seu leite, o seu Danone. Na mesa dessas pessoas de alta classe, principalmente dos políticos, nada falta. Seus filhos estudam nos melhores colégios ou até fora do país. Porque eles sabem que A educação brasileira é de nível muito baixo, mas eles não fazem nada para adiantar, porque eles não querem pessoas inteligentes, eles não querem pessoas instruídas, porque a partir do momento que nós, a população, procurar entender os nossos direitos, nós vamos lutar, nós vamos nos defender. E isso eles não estão querendo. Eu estou aqui dizendo que eu sou completamente contra essa Copa. Para mim, essa Copa não vai existir. Sou brasileira, não tenho vergonha de ser brasileira, mas eu tenho vergonha dos políticos, dos secretários que fazem ditadura com nós, pernambucanos humildes, que queremos e precisamos trabalhar. Não queremos luxo, queremos trabalho, queremos ganhar o nosso pão dignamente, porque isso é defendido não só na Constituição, mas desde a época de Cristo, que ele disse: comereis com o suor do teu próprio rosto. Nós estamos tentando fazer isso e eles estão impedindo. Então, que isso venha abaixo, que esse povo caia, que a população saiba que Eduardo Campos, Geraldo Júlio, João Braga e tantos outros da secretaria que ele colocou estão impedindo a nós trabalhar, estão impedindo nossos filhos irem para as creches com dignidade. A merenda escolar tem sido péssima, certo? Os postos de saúde faltam remédio, faltam médicos. Cada vez o atendimento está sendo pior. Cada vez nós passamos um ano ou mais de um ano com a requisição para ser marcada para fazer um exame. E todo o dinheiro está sendo jogado na torneira que vai para a Copa. Isso é um absurdo. Isso é uma vergonha. Isto tem que parar. Não aceitamos essa Copa. Não porque somos contra o futebol. Não aceitamos essa Copa porque a Copa está tirando o nosso pão de cada dia. Fazer só um comentário aqui para animar um pouco mais o debate. Para eu perguntar para a Dona Maria o que é que ela tá, como é que ela está vendo isso tudo. Com relação aos patrocinadores da FIFA. A FIFA, quem é o pessoal que está lucrando com a Copa? Vamos lá, dizer os nomes. Parceiros da FIFA: Adidas, Coca-Cola, Hyundai, Kia Motors, Emirates, Sony e Visa, só os grandes, né? Patrocinadores da Copa no Brasil: Budweiser, Castrol, Continental, Johnson & Johnson, McDonald's, Rapping, Oi, Ingle. Apoiadores nacionais: FIFA, Apex Brasil, Centauro, Garoto, Itaú, Liberty, Wise Up, Football for Hope. Só grandes marcas, né? E aí, a gente vem agora a notícia do babacão mó, né? Pelé. Um cara que tá ganhando bem pouquinho dinheiro. Até agora, ele já assinou em contratos. Ele já ganhou 58 milhões de reais até agora em contratos. Dizem que esse número pode chegar até 100 milhões de reais até janeiro de 2016, que é a época das Olimpíadas. E aí, não por acaso, Pelé dá aquela declaração dele, eu acho que foi no ano passado: deixem para protestar depois da Copa. E aí, deixa eu passar aqui para a Dona Maria logo. Como é que a senhora vê a situação aí, Dona Maria? Olha, a situação só torre, o mar só torre para o lado do rito. Para o lado do pobre, é aquele riacho bem fininho, onde a água já está setrando. Cheio de lixo, cheio de que não presta. Até porque, se nós, como eu estava falando, através da turma do Menino da Lama, para ter um patrocinador, se tivesse, talvez a gente não tivesse nessa proporção que a gente toma agora. Um se comunicando com o outro, para poder a gente tomar esse informal, a gente progredir, não diminuir. Eles querem que a gente diminua, mas a gente tem que progredir. Porque como é que o governo do estado cresce, a prefeitura, como é que se diz? É o governo, a prefeitura, e os outros e mais, só sobe nas tochas da gente, dos humildes. Porque é mais fácil um pobre chegar no reino do céu, do teu rito, entrar no fundo de uma agulha. Por quê? Porque nós, humildes, a gente se contenta com as coisas. E os grandão, se eles chegar ficar pobre, eles morrem no primeiro prédio que eles não entrar. E nós, humildes, para ir crescendo, a gente vai crescendo aos poucos. E aí, a gente não tem como é que se diz, subindo o degrau de uma vez só, a gente vai subindo aos poucos. Então, a gente bota os governadores lá em cima, a gente bota o prefeito lá em cima, a gente bota o presidente. Eles crescem sobre a gente. Mas só que na hora de derrubar a gente, ele não pensa duas vezes. É de uma vez só. Eu, sem esperar, hoje, me chamo Dona Maria do Tarmo, Truz de Souza, e hoje, bem nem espero, a prefeitura vem e me derruba a minha barrada. Me deixa sem ação. E para eu estar sem ação, graças a Deus, tem a população aqui que me deram uma força e eu estou aqui. Eu estou aqui na rádio, com os amigos, e a gente conversando, porque a gente em si, a gente não vai deixar eles, que pode, o governador, o presidente, pisar na nossa cabeça, não. A gente tem, de pró de dia, a gente tem que continuar indo buscando o doméstico informal. E é isso que eu quero, meu trabalho de volta. Eu quero meu trabalho de volta. Eu não vou ficar nessa em punho sem trabalhar, não. Eu preciso trabalhar. Porque se eu batesse a mão na carteira dos outros, aí eu poderia ser presa. Mas eu estou trabalhando dignamente. E a gente trabalhar dignamente, vale a pena. Agora, se vocês não entendem, aí é um problema de vocês. Infelizmente, são minhas palavras. Antes de passar aí para Beloto, só mais uma declaração bombástica aí dos ídolos do futebol, outro babaca. Ronaldo Fenômeno diz, e aí Beloto, vou pedir para tu comentar essa frase. Ronaldo Fenômeno disse que Copa do Mundo não se faz com hospitais, e sim com estádios. Como meu nome é Beloto, né? Sou do Sintrace, Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Mais Formal do Recife. É interessante que, para quem vive bem, qualquer coisa vale a pena, como ele disse. Precisamos de estádio, verdade. Ele pode pagar plano de saúde, ele pode pegar um jatinho e ir para qualquer outro país fazer o tratamento que quiser. Realmente, Ronaldo não sabe o que é viver do dia a dia. Ronaldo não sabe o que é viver limitado. Para ele, ele tem tanto dinheiro que a vida para ele é ilimitada. Então, assim, infelizmente a gente não pode se deixar levar por uma colocação tão babaca, tão mesquinha no ponto de vista humano, e tão autoritária no nosso ponto de vista como pessoa e como cidadão. Então é o seguinte, companheiros, como falou nossos amigos, na realidade não somos contra um evento, seja ele lá qual for, na realidade. Agora, nós somos contra as consequências que esse evento traz para a nossa realidade de vida. Então, se hoje nós não aceitamos essa Copa no Brasil, não é porque nós não gostamos de futebol ou porque nós não gostamos de ver o povo ser feliz. Não, nós não aceitamos porque essa Copa ela está trazendo grandes consequências às populações, comunidades, ao povo mais carente de cidades. Então não é só em Recife que está acontecendo absurdos. Aqui a gente tem Recife, tem Jaboatão, Camaragibe, e são diversos problemas. Ele tanto na ação de moradia, como na ação de comércio informal, como na ação de ruas que precisam ser abertas e pessoas estão perdendo suas casas. Como é aqui pertinho um shopping que quer expandir, que eu não vou falar o nome dele, que eu não vou fazer propaganda para esse shopping, lógico que não, mas quer expandir e quer expulsar a comunidade do bode, não quer que exista, como as pessoas querem acabar com a comunidade do coque, como as pessoas, como é o João Braga, como é esse governador, como é esse prefeito Geraldo Júlio, governador Eduardo Campos, querendo acabar com o comércio informal, e daí sucessivamente, por conta de o quê? De um grande evento, como a gente mesmo comenta, e eu acredito que vocês também têm comentado. Um evento que é para alguns dias, e coisas que eles não planejaram para a cidade há anos de mandatos, há anos de governo, não planejar, eles querem fazer isso dentro de um mês, dois meses, para a Copa do Mundo. Então, pessoal, se for necessário ir para a rua, se for necessário ser preso para ter o direito a trabalho, a gente vai. Estamos preparados para isso, governador. Estamos preparados para isso, João Braga. Estamos preparados para isso, Geraldo Júlio. Estamos preparados para isso, Polícia Militar, poder. Estamos preparados para isso, sabe por quê? Porque ninguém pode tirar de nós uma coisa que é garantido constitucionalmente, que é direito a trabalho. Então não é um evento chamado Copa do Mundo, não são leis que não pensa na dignidade humana, não vê pessoas do comércio informal, pessoas que têm suas moradias, e por conta de um evento, quer ser tirado, estão sendo tirados, estão sendo roubadas o direito de moradia, estão sendo roubado o direito de trabalho. Então, pessoal, a gente não vai ficar parado, não. Se una a nós, venha lutar, se junte, vá pra rua, vá buscar seu direito. E aí você pode estar dizendo aí do outro lado, poxa, mas precisa fechar uma rua, precisa tocar fogo em pneu, precisa... Para ônibus precisa, companheiros, precisa, porque é só dessa forma que a gente é escutado, é só dessa forma que você pode perceber que pessoas estão sofrendo por conta de um evento chamado Copa do Mundo, por conta de pessoas que estão ganhando milhões, tipo Ronaldo Fenômeno, tipo o Pelé, tipo o governador do estado, tipo o prefeito, tipo o próprio João Braga como secretário, entendeu? Estão ganhando milhões para poder tentar esconder a realidade que é nossa cidade. Porque nossa cidade está num momento de caos, está num momento de desorganização. Não é por conta do comércio informal, não. É por conta de políticas públicas voltadas para o povo. Porque esse pessoal, quando chega lá, só quer botar dinheiro no bolso. Porque se a gente for no posto de saúde, como eu levei ontem, uma pessoa, socorreu uma pessoa para a UPA, não tinha médico. E o médico que tinha estava dormindo. Você vai para um posto de saúde desse para fazer um exame, é um absurdo. Então não é o problema da cidade, não é moradia irregular, nem é comércio informal, não. O problema da cidade vai muito mais além do que isso. E aí também aí você pode dizer, por que essa rádio só pega numa frequência tão baixa em alguns bairros dessa cidade? Justamente, companheiro, porque essa rádio, ela é colocada para que o povo denuncie o que está acontecendo. Duvido que essas grandes mídias, tipo Jornal do Comércio, Rádio Jornal e outras rádios, abram espaço pra gente. Por quê? Porque o poder, o governador, o prefeito, os secretários mandam nessas rádios, nessas mídias. Mídias de mentira, mídias que não defendem o interesse do povo. E aí nós estamos aqui, nós estamos tendo essa oportunidade de poder dizer aqui, estamos sofrendo, estamos sendo perseguidos, estamos sendo descriminalizados, marginalizados por conta de um evento chamado Copa do Mundo e por conta de ditadores que estão no poder, porque quando foram para a rua pediram nossos votos e a gente acreditou. E que prometeram que não iam mexer com o comércio formal, mas que organizar e que hoje persegue, faz com que trabalhadores e trabalhadoras se sintam um lixo. Se sintam marginalizados, desprezados e desmoralizados por conta de um evento chamado Copa do Mundo. Um evento que para nós, como comerciantes informais, que para nós que vivemos em áreas do interesse público, estamos pagando alto preço. Então fica aí a nossa indignação. Companheiros, vamos lutar. É só na unidade que a gente consegue vencer esse leão, esse governo, essa prefeitura de ditadores. Companheiros, precisamos novamente ir à rua e derrubar esse, esse novo jeito de se fazer ditadura desse governo e dessa gestão municipal, desse governador chamado Eduardo Campos, desse prefeito chamado Geraldo Júlio e dessa gestão através do seu secretário chamado João Braga, que realmente não era para ser Braga, não era para ser Praga. Mas João Braga, se você tiver a oportunidade de escutar isso aí, senhor prefeito Geraldo Júlio, senhor governador, vou dizer uma coisa a vocês. A Bíblia fala que o maior império foi o romano e ele caiu por terra, assim também vai cair o de vocês, porque Deus é grande e nós somos o povo que vamos lutar, lutar, lutar, lutar, lutar e lutar. É isso aí, companheiros, a luta continua. Trabalhador unido jamais será vencido. Isso aí. Rádio Lama, 88.1 FM. Faltam exatamente 2 meses para a Copa do Mundo e faltam 2 meses para a gente mostrar ao mundo que no Brasil não existem direitos, né? Mas só lembrando que não começou na Copa do Mundo esse processo de ataque à classe trabalhadora, né? Das remoções, das pessoas que trabalham num comércio informal. Não começou na Copa do Mundo as remoções das pessoas que têm o seu direito de moradia negado pelo Estado. Não começou na Copa do Mundo a negação para os hospitais públicos de qualidade. E não vai acabar na Copa do Mundo, né? Esse é o alerta. Só que a Copa do Mundo foi um instrumento utilizado pelo grande capital internacional, vinculado aos poderes do Estado, daqui do Brasil, né, e o capital nacional, para dar um choque de ordem, né? Eles querem limpar a cidade, eles querem mostrar uma cidade que não existe. A cidade do Recife, ela é feita de comércio, né? Se a gente entra num coletivo, a gente vai perceber lá o vendedor de pipoca, né, o famoso passatempo da viagem, né, o chiclete, o chocolate sendo vendido. Se a gente anda de metrô, é nítido o comércio informal. Não para de entrar um minuto. É um revezamento incrível de pessoas vendendo produtos. Tanto de alimentação, tanto de saúde, né? E outros tipos de trabalho, como religiosos, né? Para ajudar organizações religiosas. Essa movimentação, ela faz parte da cultura de Recife e não pode ser negada pela prefeitura e nem pelo Estado. Agora, é interessante a gente fazer algumas perguntas. Já que esse comércio, ele emprega tantas pessoas, por que a prefeitura quer proibir, né? Já que esse comércio garante a renda de tantas famílias, por que a prefeitura, ela quer proibir esse tipo de comércio? Já que esse comércio faz parte da história da cidade, todo mundo, quando estudou, ouviu falar da Guerra dos Mascates. O que foi a Guerra dos Mascates na cidade do Recife? As Guerras dos Mascates foi quando saiu a capital de Pernambuco de Olinda e veio para a cidade do Recife devido aos comerciantes, devido à força do comércio de Recife. Então, o comércio faz parte da cultura de Recife e é inegável, e o Estado não pode negar isso. E a gente está aqui na Rádio Lama, no Laboratório de Mídias Autônomas, para denunciar esse tipo de situação. Passar aqui para o companheiro que está aqui se coçando para falar também sobre a Copa do Mundo. Meu nome é Dilson. Essa Copa do Mundo só vai trazer fome e miséria para o povo. Porque a minha vida foi comércio formal, tem 27 anos. Eu estou em Casa Amarela há 18 anos. E agora chegou a Copa do Mundo, chegou a hora de... Mais um desempregado aqui. Mais um. Entre quase 50 comerciantes informais que tem na turma da feira, vai ser desempregado por conta da Copa do Mundo. Pelé cada vez mais rico, Ronaldo Fenômeno cada vez mais rico, Bebeto cada vez mais rico. E o povo, todo mundo passando fome por conta de Copa do Mundo. Temos que parar essa Copa do Mundo. Porque essa Copa do Mundo é a Copa da fome, da miséria, do terrorismo do governador, terrorismo de João Braga e do prefeito Geraldo Júlio. Muito obrigado. Meu nome é Dilson, sou chaveiro de Casa Amarela. E quem não precisa, né, da atividade de um chaveiro, né? Quantas vezes a gente sentiu essa necessidade do chaveiro salvar as nossas vidas mesmo, né? Que esqueceu a chave, né? Só relembrando outros elementos históricos, né, da importância do comércio, quando os escravos receberam a sua libertação, que não foi uma libertação até hoje, nós vivemos num período forte de repressão contra os negros, né, eles foram fazer o quê? Foram garantir a sua renda vendendo alimento, né? Vendendo um acarajé, vendendo a tapioca, né? Então, a história demonstra que o comércio, o comércio informal é uma necessidade. É uma necessidade principalmente de cidades como a cidade de Recife, né? Que tem a sua população, boa parte ainda vivendo no limiar da miséria, né? Dona Maria, se ela quiser se ter à vontade para comentar um pouco, que até agora ela não conseguiu se aposentar, né? E outras mulheres negras, como Dona Maria, que não consegue se aposentar, não consegue ter acesso aos serviços de saúde e não consegue ter acesso aos seus direitos. Como é que uma prefeitura vai de manhã no local de trabalho de uma pessoa sem nenhum tipo de autorização, invade aquele espaço e joga até os documentos na rua? E tem que ter os vizinhos para avisar a pessoa, para a pessoa ir lá socorrer os seus documentos, né? E a pessoa, sem ter renda, ainda tem que contratar um caminhão-baú para levar o que resta do seu barraco, né? Levar o que resta, as telhas, né? Os documentos. Então, são coisas para a gente refletir da intervenção da Copa do Mundo aqui na cidade do Recife, que vem ocorrendo também no Brasil como um todo. É isso aí, galera. Agora vai rolar de novo aí, voltar a música aí, João Donato. E no último bloco a gente vai trazer algumas informações aí pra vocês. Lá vai, o disco é Bad Donato, do músico João Donato, brasileiro. We'll be right back. Rádio Lama, por uma comunicação livre e popular. 88.1 FM, na zona oeste da cidade do Recife, ocupando os ares para garantir o seu e o meu direito à comunicação. Voltando aqui para falar com o pessoal do Sintrace, para eles falarem o que eles estão realizando, as propostas que eles estão lançando para o governo e as provocações que eles fazem na rua. E aí, Beluto, joga aí a real. Companheiros e companheiras, é isso aí. É, criticar é fácil, como a gente sempre aprendeu isso. Mas só não é criticar, companheiros. É, nós, do sindicato, a gente, segunda-feira, fizemos uma caminhada no centro da cidade e fomos até a prefeitura entregar uma carta aberta, um manifesto, onde a gente dizia que se fizesse a proposta um shopping popular na Boa Vista, no terreno do Marista ali, para quem conhece o centro da cidade ali, junto do Atacado dos Presentes, da CEI, em frente à CEIA, ali é um lugar ideal, porque já tem um prédio tombado, onde a gente pede que seja um museu. Do lado existe esse terreno que pode ser feito um grande pavimento, onde a gente poderia dividir esses espaços, que resolveria o problema do comércio formal na Conde da Boa Vista, Rua 7 de Setembro, Rua Gervásio Pires e algumas outras ruas ali perto. E aí, mais uma vez, o senhor secretário João Braga, o ditador João Braga, né? Ele disse que a gente quer demais. E aí ele deu a proposta de botar a gente para bem distante do centro da cidade. Aí eu digo, companheiros, não adianta fazer empreendimentos grandes, até mesmo um shopping popular, onde não existe o tráfego de pessoas, onde não tem pessoas passando. Então, e só não é isso. Hoje, por exemplo, como tem alguns companheiros de Casa Amarela, ele quer que alguns saiam do fiteiro e vá vender fruta e verdura. Ele tem que entender, companheiros, que as pessoas, cada um tem um dom e cada um é chamado a desenvolver algo. E que todo mundo, não é todo mundo que sabe vender fruta e verdura. E já pensou se a população agora só fosse vender fruta e verdura? Né? Então, assim, é uma forma ditadura mesmo, é uma forma de querer acabar o comércio formal. Então, para Casa Amarela, a gente pede a reforma do mercado, a gente pede que dentro do mercado de Casa Amarela, o anexo que se chama Cobal, seja colocado posto rapidinho, seja colocado lotec, casa lotec, seja colocado caixas eletrônicas, para a comunidade poder entrar ali dentro, correios, e poder ter serviços prestados, e aí sim, aí pode botar o comércio formal lá dentro, alguns comerciantes, porque aí tem pessoas que vão atrás daquele serviço e termina comprando no comerciante informal. Então uma coisa gera outra. Então nós, como sindicato, a nossa proposta, a gente não é contra a organização da cidade, mas é porque que uma calçada de 4 metros, se pela lei da acessibilidade só precisa de 1,5 metro, não pode ter um equipamento regularizado, todo dentro do padrão. Por que que não? Então é isso que a gente precisa discutir, comunidade. É isso que a gente precisa discutir, povo. É que não é o que ele quer. Ele chama a gente de lixo, trata a gente como pessoas sem nexo, pessoas sem instrução. É porque é a visão deles. É mais uma vez a ditadura. E aí eu estava vendo aqui agora uma matéria de jornal e faz 50 anos de ditadura, de golpe militar. Não é, não faz 50 anos. A ditadura aconteceu hoje com Dona Maria, onde ela não teve possibilidade nenhuma de se defender, possibilidade nenhuma de ser relocada para outro local, não foi apresentada alternativa nenhuma para ela, e hoje ela teve seu equipamento de trabalho, com 31 anos de trabalho naquele mesmo local, retirado. Então é isso que a gente, como sindicato, como comunidade, como pessoa, como comerciante informal, como trabalhador e trabalhador, podemos mais aceitar nessa cidade. Então, existe proposta, existem projetos, só que eles não querem fazer, comunidade. Eles não querem fazer. É isso aí. Sintrace, Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Comércio Formal do Recife. Telefone para contato mais uma vez. 8628-2665. 8628-2665. 8550. 3822 8550 3822. Aí você pode dizer, para que esse telefone? De repente você não é comerciante formal. Mas se você vê um caso, como foi o Dona Maria, que a gente não conseguiu nem chegar lá, nem saber. A gente não sabia agora, foi Dona Maria. Né? A gente nem sabia, porque eles estão agindo assim. Quebrar um palito é mais fácil, quebrar 50 é mais difícil. Então a gente não consegue chegar em todo canto de Recife, não consegue chegar dentro das comunidades. Mas aí você, ouvinte, companheiro e companheira, você como pessoa, como cidadão e cidadã, faça valer esse direito, passa esse telefone a esses comerciantes perto da sua comunidade, nas suas ruas, porque a qualquer momento eles podem ser surpreendidos, como assim foi Dona Maria, né? Dom Bosco Casa Amarela hoje mesmo teve as barracas arrancadas, domingo teve outras barracas arrancadas, então eles estão trabalhando todo dia com o intuito de tentar acabar a nossa categoria, mas ele não vai poder acabar não, porque maior do que eles é o poder e a força de Deus. Trabalhador unido jamais será vencido. É Joseane que está falando com vocês, desejando uma boa noite para vocês e reforçando, nós vamos continuar lá na luta. Nós vamos continuar lutando pelo nosso direito e também pelo direito de nossos amigos, de nossos vizinhos, de pessoas que têm carrocinhas em parada de ônibus, que hoje em minha rua, próximo à Avenida Norte, tem um rapaz que ele só coloca durante o dia e já foi passado e informado que ele não vai mais poder colocar a sua carroça na parada do ônibus. Na parada do ônibus, nós precisamos de água mineral, de uma bala, de uma pipoca para enganar nossas crianças enquanto vai fazer a viagem. E eles estão impedindo até isso. Nós vamos continuar lutando. Nós vamos continuar lutando. Nós vamos continuar lutando, nós, não só para nós, porque começaram a perseguir os vendedores de frutas e verduras que estavam na rua. Agora se voltaram para nós em torno da feira que temos fruteiros. E também sabemos que o anexo de Casa Amarela, comerciantes que trabalham há mais de 30 anos com carnes, também estão sendo perseguidos. Por quê? Por um capricho que nós sabemos que é da mulher do governador, que é fissurada por artesanato. Ela quer que o mercado público de Casa Amarela seja só de artesanato. Então, tem pessoas que vendem carne, tem pessoas que vendem peixe, tem pessoas que têm boxe de alimentação e querem que saia tudo isso e o mercado sirva só como venda de artesanato. E essas pessoas que trabalham com carne desde criança, pegaram os seus boxes dos seus pais, dos seus avós, por que isso? Eu quero também agradecer a oportunidade que a Rádio Lama nos dá para que a gente possa expressar, né, o nosso desejo e a nossa vontade de lutar, né, e que essa rádio seja também expandida, porque essa rádio é uma rádio que leva a voz do povo, a verdade do que se passa, porque é muito fácil as grandes rádios comunicarem o que elas querem, elas editarem o que elas pensam, e não o que a gente faz, porque nós, como fizemos os protestos lá no bairro de Casa Amarela, teve muita gente da mídia, mas não saiu a metade do que a gente disse. Não foi dito pelos jornais a metade do que eles filmaram. Então, nós não estamos lutando e fazendo bagunça. Nós estamos lutando para que a população veja qual é a nossa causa, qual é a nossa dor. Porque é dor, amigo, sair de casa sem a certeza de que você vai encontrar o seu comércio no local. Porque a qualquer momento nós estamos vivendo esse terrorismo de saber que vamos trabalhar, mas não sabemos se vamos concluir o nosso dia de trabalho. Porque João Braga, realmente, ele é uma praga. Novamente aqui é Beloto, companheiros. Só para a título de também de denúncia, eu acabei de receber um telefonema onde os barraqueiros ali em torno do... na mediação do novo terminal aqui de passagem, que vai ser construído aqui na Caxangá, do lado da, do viaduto da Caxangá, foi um notificado lá e a gente vai ter uma conversa com eles. Ainda bem que não tiraram, notificaram, e amanhã está descendo para lá. Só para dizer a você o seguinte, que a gente tem proposta também, por que, que dentro desses terminais novos, esses barraqueiros estão do lado de fora, por que, que eles não são colocados para dentro de um box digno? Porque realmente eles não querem, companheiros. O poder, Eduardo Campos, Geraldo Júlio, João Braga e toda a sua equipe não quer. Então é isso, então tem solução. Por que, que dentro dessas paradas de ônibus pode ter uma pessoa cadastrada, como falou o companheiro, vendendo sua pipoca, sua água? Porque todo mundo precisa consumir. Mas não, é como falou o companheiro no começo, denunciando. Essas paradas não estão sendo construídas para acabar o comércio formal e trazer McDonald's, Bob's, Subway. Então, pequenas lojas dentro desses espaços, não voltadas realmente para aquilo que é interesse do povo. Então é isso aí, fica aí nossa indignação e fica aí nossos agradecimentos a todos os companheiros que fazem a Rádio do Lama. Boa noite novamente, aqui é Maria do Dandro de Souza. Nós estamos se despedindo, uma boa noite. Lembre-se vocês, nós trabalhadores que trabalham dignamente, não olha a gente como lixo não. Olha a gente como cidadão, que a gente precisa de trabalhar para sobreviver. Para não andar pedindo esmola, não levar nome de preguiçoso. Porque isso a gente levamos, nomes de preguiçoso. E preguiçoso nós não somos. A gente trabalha para botar vocês na estrada, degrau por degrau. Entendeu? Se você não está entendendo a minha fala, porque eu sou tata, mas pare para ouvir, preste atenção. Meu nome é Maria do Tarmo Cruz de Souza. Eu tô aqui falando na Rádio Lama para vocês ouvir. Não olhe a gente como lixo, olhe como cidadão de bem. A gente trabalha dignamente para sobreviver, para não andar pedindo esmola. Entendeu? Uma boa noite. Gente, meu nome é Edilson, sou chaveiro do amor de Casa Amarela. Eu tô aqui pedindo os agradecimentos à Rádio Lama e mostrando minha indignação com essa prefeitura, com esse governador, com esse secretário João da Praga. E a feitona Maria hoje é uma pessoa desempregada. Até ontem ela trabalhou. E eu estou na mesma situação. Eu acho que amanhã, o domingo, eu estarei desempregado. Porque esse governador, essa prefeitura, quer o comércio formar fora e quer a gente desempregado. Vai mostrar a Copa do Mundo, que a cidade agora é uma cidade maravilhosa, bonita. Quer jogar o lixo debaixo do tapete. Isso é uma vergonha. Muito obrigado, uma boa noite. É isso aí, galera. Rádio Lama 88.1 FM não vai ter Copa e vai ter os nossos direitos exigidos pelo Estado. Valeu, galera. Próxima quinta-feira tem mais.